Às vezes na nossa vida os bagulhos saem meio do controle, tá ligado? E quando as coisas saem do controle, tem que ter uma atitude. E aí, Dodô? Não aguento mais, vou sair fora. Ei, tru, já deu minha cota. O desespero hoje veio, bateu na minha porta. Não sei o que fazer, ansiedade me acelera. Tudo indica que eu vou partir pra essa guerra. Conflitos internos, sigo o processo, razão versus emoção. Cai na paranoia e fica frustração. Eu lembro bem o que o poeta disse: que cada ser humano é um universo em crise, tio. Barato é louco, presta atenção, fica esquisito. Mesmo rodeado por vários manos, me sinto sozinho. Alguém está me ouvindo, me ajude a escapar. Meu próprio eu me disse que vai me matar. Me sinto sufocado, tanta ingratidão. Será que o pecador aqui merece o seu perdão? Mundo dos sonhos, ilusão, outra voltagem. Conflitos com demônios eternos me trazem pra realidade. Aí é só por Deus que nós está aqui. E nessa trilha estreita, tio, não posso desistir. Mesmo sendo falho, prossigo a caminhada. Me ajude, Deus, eu vou partir para a quadrada. Tô vivendo uma situação, muita treta, vários vales e uma depressão. E lá na goma tá mó briga, mó pé de guerra. O inimigo na minha bota pra ver se me enterra. Não aguento mais, vou partir pro arrebento. Já estou cansado de viver esses veneno. Eu no desespero aqui, suando frio. Vários pensamentos e o coração batendo a mil. As vozes na mente que atormenta vem querendo me parar. Fazendo de tudo pra não deixar eu avançar. Já tô decidido, não vou voltar atrás. Independente do que aconteça, não volto jamais. Me alistei pra fazer a diferença. Coloque as peças na mesa, não importa as consequências. Cê olha pro mundão, tudo desgovernado. Não quero ser refém, vivendo como um escravo. Esquema certo, eu vou pra cima, senti adrenalina. É profissão perigo, essa é a minha sina. O toque já foi dado, essa é a cartada. Agora é tudo ou nada, vou partir para as quadradas. Eu me vi no quarto fechado, travando a guerra em silêncio contra o adversário. Com a quadrada do meu lado, já na intenção, tipo Benaia com cajado matando o leão. Não vou dar brecha pro inimigo, é tudo que ele quer: enfraquecer a minha mente e frustrar minha fé. Antes de Cristo, maluco, tudo é diferente. Ele trazia as bandejas e eu abri os dentes. Com a chegada de Jesus, tudo então mudou. Hoje eu saco a minha quadrada contra o opressor. Quantos se foram com a corda em volta do pescoço? Não entenderam a palavra que é como fogo. E quantos loucos distantes em cenas de mil graus, sem enxergar que a nossa luta nunca foi carnal. No lamaçal ele te tira dessa cena triste e te mergulha de Gênesis, Apocalipse. E se não fosse por nós na cruz do Calvário, ter celestais bradando tudo já foi pago. Eu estaria na fogo na cena de assalto, Fernando Luz seguindo pela graça. Se o inimigo vem outra vez, saco a minha quadrada. O opressor não vai mais me pegar. O céu está por mim, mais uma noite eu posso descansar. Olha pra cá, por amor entende a palavra. Eu vou partir com a minha quadrada em busca da nossa alma, em tempo e fora de tempo. Eu vou partir com a minha quadrada em busca dessa alma. Então trago minha quadrada e penso a noite vai ser longa. Gospel Gangsters Brasil, a nossa quadrada não é de aço, é de papel. Pode ir. Pá. Yeah. Pastor Tom is on the track.